você consegue ter ótimos resultados e contextos de aprendizagem excelente. Talvez inicialmente você possa achar algo normal, mas com certeza essas duas formas de aprendizagem, pela leitura e pela rádio web, isso lhe garantirá que você não irá mais esquecer esse conteúdo do que apenas lendo a apostila. Iniciaremos lá na página número 3, onde diz o seguinte: História da farmácia no Brasil. Como você pode acompanhar lá no primeiro parágrafo, que diz o seguinte: a origem das atividades relacionadas à farmácia se deu a partir do século X, com as bóticas e apotecas, como eram conhecidas na época, ao invés de farmácia como conhecemos hoje. Nesse período, a medicina e a farmácia eram uma só profissão, ou seja, não havia essa distinção entre ambas. Então a gente vai fazer uma análise, tanto cronológica, sobre alguns aspectos que foram importantes para a evolução, para a construção da profissão, para a construção do conceito de farmácia, do conceito da profissão de farmacêutico. A gente pode ir lá no quarto parágrafo, tem uma explicação que diz o seguinte: com um grande surto de propagação da lepra, leva Luís XIV, entre outras iniciativas na área da saúde pública, houve a necessidade de ampliar o número de farmácias hospitalares na França. Então, com um grande surto de lepra, sentiu-se essa necessidade de atenção à saúde, sentiu-se a necessidade desse aprimoramento, e com isso teve um certo avanço nessa farmacêutica, nessa área de comercialização de produtos medicinais que eram ligadas a ervas medicinais. No século XVI, o estudo dos remédios ganhou um impulso notável com a pesquisa sistemática dos princípios ativos das plantas e dos minerais capazes de curar doenças. Então, a partir do século XVI, avançou-se os estudos através de plantas medicinais e também de minerais para obtenção da cura de doenças e vários problemas que agravavam aquela população na época. Então, a partir daí, surge o conceito de farmácia, né? Você manipular uma substância, um produto até mesmo natural ou um mineral, para obter, né, uma formulação que vai estar ajudando no tratamento de uma doença. A gente tem ainda uma definição no Brasil, lá no antepenúltimo parágrafo, também na primeira metade do século XIX, foram criados os primeiros laboratórios farmacêuticos. Inicia-se um grande processo de mudança na profissão. O boticário no Brasil surgiu no período colonial. Os medicamentos e outros produtos com fins terapêuticos podiam ser comprados nas boticas geralmente. O boticário manipulava e produzia o medicamento na frente do paciente, de acordo com a farmacopeia e a prescrição médica. Então, só para esclarecer, o boticário era um termo utilizado antes do que a gente utiliza como farmácia, né? Então, era o boticário onde o próprio remédio era produzido de acordo com a prescrição médica na frente do paciente. Hoje a gente tem os centros de manipulação que trabalham desta mesma forma. Partindo para a página 4, lá no segundo parágrafo, a gente tem uma definição muito importante também. Com o tempo, a bótica, onde o boticário pesquisava e manipulava formas extemporâneas, originou-se dois novos tipos de estabelecimento: a farmácia e o laboratório industrial farmacêutico. Então, teve essa variação que subdividiu em nesses dois grupos, né? Tanto a farmácia como o laboratório de industrialização e manipulação. Outro fator muito importante, né? Com o avanço da industrialização, o medicamento, a produção dos medicamentos também acompanhou isso, né? Então, o medicamento ele foi produzido já em larga escala, isso já a partir do ano de 1945, pós-Segunda Guerra Mundial, ele já teve esse grande avanço na produção, onde se surgem, né, os primeiros grandes laboratórios da indústria química. E com isso, né, proporciona um grande avanço na parte que tange farmacologia e o crescimento de novas farmácias. Outro dado muito importante também, quanto ao símbolo da farmácia, né? Você deve ter visto, né, aquela taça onde a serpente circula ao redor da mesma. Qual a origem desse símbolo? A taça com a serpente nela enrolada é internacionalmente conhecida como símbolo da profissão farmacêutica. Sua origem em remota antiguidade, sendo parte da história da mitologia grega. Segundo as literaturas antigas, o símbolo da farmácia ilustra o poder da cobra e a cura a taça. Então, cobra significa o poder, cura a taça. Então, o poder da cura é o que simboliza aquela imagem. Ainda na página 4, a gente tem algumas definições do surgimento dos conselhos de farmácia no Brasil, o trâmite que foi necessário. A gente tem esse contexto a partir do ano de 1945 também, onde primeiramente foi estabelecido uma espécie de OAB dos farmacêuticos, né, uma ordem dos farmacêuticos. Posteriormente se inspiraram em conselhos já existentes, como conselhos de engenharia, conselhos de contabilidade, e tentaram fazer a criação dos seus conselhos, né? Mas somente no ano de 1951, com o apoio do deputado Ulisses Guimarães, chegaram as lideranças de ambas as partes a um consenso, resultando no artigo 33 da lei número 3.820/60, que regulamenta o conselhos de farmácia. Então é um órgão de fiscalização máxima, né, que fiscaliza e faz toda a parte de orientação, regulamentação da profissão. Na página 5, nós vamos começar a adentrar, né, um pouco mais sobre o conceito de farmácia, sobre alguns itens ligados a isso. A gente até então conseguiu ter um conhecimento no que tange a introdução da farmácia, o surgimento da farmácia no Brasil. E agora a gente vai conseguir estar compreendendo alguns conceitos bem importantes, começando pela atenção farmacêutica, lá na página 5, como você pode acompanhar. Atenção farmacêutica, como diz lá no segundo parágrafo desse item, enquanto em países desenvolvidos a preocupação é com a racionalização do uso de medicamentos, incluindo a atenção farmacêutica, no Brasil a principal preocupação ainda é a garantia do acesso aos serviços de saúde e a medicamentos de qualidade. Então, a atenção farmacêutica é o uso correto e racional dos medicamentos, né, por parte do farmacêutico. Ou seja, a prescrição correta e racional dos medicamentos é ser o mesmo, né, um componente, o farmacêutico, um componente de ajuda na recuperação do paciente através da atenção farmacêutica. Atenção farmacêutica é uma série de itens, né, que deve prevalecer no profissional de farmácia para que ele vise o bem-estar do paciente, né, através da medicação correta, da prescrição correta e do uso correto dos medicamentos, né? Então, o que isso quer dizer? É o paciente chegar na farmácia, o farmacêutico, através da prescrição médica, conseguir indicar o medicamento correto, a dosagem correta, né, e toda a orientação correta relacionada ao mesmo. Isso é muito importante na recuperação do paciente, no tratamento de uma doença, naquilo que ele necessita o seu medicamento. Então a gente tem, é como a gente leu lá naquele segundo parágrafo, em alguns países, né, esse termo de de atenção farmacêutica já tem a preocupação mais voltada nisso que a gente citou, né? No uso correto, na farmacologia correta, na dosagem correta, nos trabalhos de conscientização para evitar a automedicação por parte dos pacientes, né? Sem ter uma prescrição médica de alguns medicamentos. No entanto, no Brasil, a atenção farmacêutica, né? Até por não ser ter uma grande evolução ainda nesse contexto, a preocupação ainda é na produção de medicamentos eficazes e, acima de tudo, de conseguir levar esses medicamentos a toda a população. A gente tem alguns medicamentos, até na rede pública de saúde, no Sistema Único de Saúde, que não são custeados pelo governo e que muita gente necessita até mesmo. Hoje, no Brasil, entrar na justiça para ter direito a uma medicação específica, né? Então, no Brasil, infelizmente, ainda está um pouco atrasado esse conceito de atenção farmacêutica. Então, o foco que seria apenas o uso correto do medicamento ainda é disponibilizar o medicamento para todas as pessoas que os necessitam. Ainda na página 5, a gente tem o termo assistência farmacêutica. Qual a diferença entre atenção farmacêutica e assistência farmacêutica? Assistência, ela vai envolver desde a produção dos medicamentos lá no laboratório, lá na indústria, até a utilização do paciente, né? Então isso vai passar lá desde o armazenamento, o transporte adequado, a elaboração de uma bula de fácil entendimento, as pesquisas inicialmente, né, para a produção do medicamento eficaz, para um medicamento que vai trazer o retorno necessário. Tudo isso envolve assistência farmacêutica, ou seja, é um englomerado de coisas que envolve a área de farmácia, a área de industrialização do medicamento. No entanto, a atenção farmacêutica é apenas a relação entre farmacêutico e o paciente. Então, a assistência engloba tudo isso daí, inclusive engloba também a atenção farmacêutica dentro da mesma. É um componente da assistência farmacêutica. Lá na página 6, a gente tem algumas informações também importantes. O Conselho Nacional de Saúde regulamenta, através da resolução número 3.338, de 6 de maio de 2004, a Política Nacional de Assistência Farmacêutica, com base nos seguintes princípios. Então, os princípios da assistência farmacêutica hoje no Brasil. Princípio A. A Política Nacional de Assistência Farmacêutica é parte integrante da Política Nacional de Saúde, envolvendo um conjunto de ações voltadas à promoção, proteção e recuperação da saúde. Então, ele engloba todos esses fatores, a proteção, a recuperação da saúde. Assistência farmacêutica deve ser compreendida como a política pública norteadora para a formulação de políticas setoriais, entre as quais destacam-se as políticas de medicamentos, de ciência e tecnologia, de desenvolvimento industrial e de formação de seus recursos humanos. O que, que isso quer dizer? Que a assistência farmacêutica está desde promover uma política norteadora para produzir medicamentos de qualidade, para ter profissionais de qualidade na manipulação desses medicamentos e incentivar o foco industrial da produção em larga escala desses medicamentos, até mesmo barateando o custo do mesmo, e em que o próprio governo tem que ser parte integrante incentivando a produção desses medicamentos. Assistência farmacêutica trata-se de um conjunto de ações voltadas à promoção, à proteção e à recuperação da saúde, como a gente viu, tanto individual como coletiva, tendo o medicamento como insumo essencial e visando ao acesso e ao seu uso racional. Conjunto este que envolve, desde a pesquisa, o desenvolvimento, a produção de medicamentos e insumos, bem como a sua seleção, programação e aquisição. Aqui a gente tem aquele contexto que a gente viu, tudo que engloba a assistência farmacêutica, né? Que não é apenas a relação entre o farmacêutico e o paciente, ele envolve desde o campo de pesquisa, o transporte adequado, o armazenamento adequado, tudo o que envolve a produção do medicamento, a comercialização, o transporte, é compreendido como assistência farmacêutica. As ações de assistência farmacêutica envolvem aquelas referentes à atenção farmacêutica, considerada como um modelo de prática farmacêutica. Então, ali quer dizer que a atenção farmacêutica é parte integrante da assistência farmacêutica, como a gente já viu. Na página 7, a gente tem ainda algumas informações importantes. Queria citar alguns parágrafos que são relevantes. Segundo parágrafo do título, atenção farmacêutica. Provavelmente a primeira publicação que mencionou o termo atenção farmacêutica foi escrita por Mikkel em 1975. Naquela oportunidade, esse termo foi definido como atenção que um determinado paciente requer e recebe como a garantia de uso seguro e racional dos medicamentos. Então, é aquilo que a gente citou, o contexto internacional em atenção farmacêutica é exatamente esse daí, né? No Brasil, o foco em atenção farmacêutica, ainda além do uso correto do medicamento, é levar esse medicamento a todas as pessoas de forma acessível. Também lá no penúltimo parágrafo, e também no penúltimo parágrafo, tem algumas informações bem importantes. Segundo Bison, para o farmacêutico exercer as ações de atenção farmacêutica, ele tem que ter bem definido os conceitos e as responsabilidades do profissional e quais habilidades clínicas que eles devem ter para praticar uma abordagem focada no paciente. O farmacêutico pode, com esse direcionamento clínico, melhorar os resultados farmacoterapêuticos, seja através de aconselhamento, de programas educativos, motivacionais ou até elaboração de protocolos clínicos, baseando em evidências comprovadas com o estabelecimento de melhores regimes terapêuticos e monitoração desses procedimentos. Ou seja, o farmacêutico, como toda a equipe, deve buscar a melhoria contínua na prestação dos seus serviços, buscando sempre se atualizar, né, com os protocolos informados ao mesmo, para garantir melhores resultados ao paciente. Na página 8, a gente tem lá o item serviço farmacêutico. O que compreende serviço farmacêutico? A gente tem uma definição de Kotler, lá no segundo parágrafo desse item. Kotler é conhecido como o rei do marketing. O que isso tem a ver com o contexto de farmacologia? Ele faz uma citação explicando o contexto de serviço, né? Como isso é algo, o serviço é algo muito utilizado, o termo serviço, segundo Kotler, está presente em todos os setores, tanto em bens e consumos, venda de bens e consumos, o serviço está presente. Então, ele faz essa definição do serviço, que é a seguinte: serviço é definido como um ato intangível produzido com vinculação ou não a um produto físico que uma parte ofereça a outra, sem que resulte na propriedade de nada. Nas farmácias do setor privado, os serviços prestados apresentam características específicas como... Então, a gente vai pegar uma definição de Kotler, que fez essa definição de serviço, e a gente vai trazer essa definição para o contexto de farmácia. Então, ele diz que o serviço é definido como um ato intangível, produzido com vinculação ou não a um produto. O que, que isso quer dizer? No caso da farmácia, ele é produzido com a vinculação do produto. Ou seja, o cliente entra na farmácia não apenas para comprar o medicamento, mas ele compra a prescrição do farmacêutico, a orientação do mesmo, né? Ele compra um serviço de qualidade, que quer dizer que o farmacêutico vai orientar o medicamento correto ao mesmo. Então, se vende muito mais o serviço do que propriamente o produto. E a gente tem, através de Kotler, três itens que são presentes, que compõem o serviço, né? Características, aliás, que compõem o serviço. Intangibilidade, presença e participação do usuário e simultaneidade em produção. A gente agora vai transferir isso para o setor de farmácia. Os serviços são experiências que o usuário vivencia, enquanto os bens físicos podem ser possuídos. A intangibilidade dos serviços torna difícil para os gerentes, funcionários e mesmo para os usuários avaliar o resultado e a qualidade do serviço. Por essa dificuldade e pela impossibilidade da avaliação do serviço antes da compra, os usuários percebem maior risco na utilização ou compra de serviços em comparação com a aquisição de um bem intangível. Ou seja, não tem como você pegar, é algo intangível, a qualidade que um profissional farmacêutico vai prestar ao paciente. Não é algo que você pode padronizar, em que o paciente pode tocar ou mensurar esse atendimento que teve. A gente tem lá no item B, presença e participação do usuário no processo. O que isso quer dizer? Ao contrário da produção de um bem, por exemplo, produção de um automóvel, ele não necessita que o cliente, o comprador do automóvel, esteja presente para que seja garantido um bom produto. No entanto, no serviço, não tem como você prestar um serviço, por exemplo, de odontologia, sem que o paciente esteja presente. Não tem como você prestar um serviço de atenção farmacêutica de qualidade sem que o paciente esteja presente. Então, é uma característica do serviço. Simultaneidade em produção e consumo. Ao mesmo tempo em que os serviços são produzidos, também são consumidos. Esta característica não permite o isolamento do sistema de operações, das variações do ambiente externo, pois os serviços não são estocáveis. Você não tem como estocar um bom atendimento. À medida que você presta um bom atendimento, ele é consumido simultaneamente. O que isso quer dizer? Que você vai ter o cliente e o cliente vai estar absorvendo aquele atendimento. Não tem como você fazer uma gravação daquele atendimento que você fez, por exemplo, e a próxima vez que o cliente chegar até você, você só rodar uma gravação, você vai conseguir passar essa explicação para o mesmo, porque todo atendimento vai ser diferenciado, vai ser com um medicamento diferenciado, vai ser uma dosagem diferenciada em que o paciente vai ter que estar usando essa medicação. Então, esse é o contexto de simultaneidade. À medida que você está prestando o serviço de atendimento, de explicação daquele medicamento, ele está absorvendo e consumindo essa explicação que você está passando ao mesmo. Não há possibilidade de você estocar essa informação e esse atendimento. Posteriormente, quando você for fazer a leitura, você vai conseguir compreender melhor cada um desses itens, dos componentes de atenção farmacêutica, de serviço farmacêutico. A gente vai lá na página 9 citar alguns itens importantes, mais expressivamente lá no último parágrafo. Marinha enfatiza a questão dos serviços farmacêuticos dentro do processo de atenção à saúde, destacando os seguintes objetivos. Quais são os objetivos principais ligados a processo de atenção à saúde? Primeiramente, contribuir para a promoção de hábitos de vida saudáveis para a população, ou seja, promover de forma educacional para que o cidadão tenha uma melhor qualidade de vida através de hábitos saudáveis. Garantir o uso racional de medicamentos, ou seja, garantir a forma correta do uso do medicamento. Maximizar o uso eficiente dos recursos. Lá na outra página, a gente tem ainda estabelecer um sistema planificado de fornecimento de medicamento de qualidade, ou seja, um sistema logístico de qualidade que vai atender as diversas populações. Garantir também uma dispensação e cuidados farmacêuticos de qualidade ao paciente, seja em nível hospitalar ou ambulatorial. Quanto às atividades que compõem o serviço farmacêutico, a autora estabelece as seguintes, ou seja, o que compõe a parte farmacêutica nesse contexto de atenção à saúde, promoção à saúde e prevenção às doenças, seleção e elaboração de uma lista padronizada dos medicamentos a serem dispensados, programação das necessidades baseando no perfil epidemiológico e na oferta de serviços, aquisição de medicamentos, armazenação e distribuição, definição das normas de prescrição, avaliação da prescrição, dispensa dos medicamentos, que inclui aconselhamento ao paciente e acompanhamento da terapia. O termo dispensamento é o fornecimento para o paciente final daquela medicação. Informação técnica, farmacológica, terapêutica e operacional. Estudos de farmacoeconomia para avaliar o custo-efetividade do serviço farmacêutico. Educação e capacitação do pessoal da saúde, auxiliares da farmácia, enfermagens e médicos. Desenvolvimento de programas de farmacoepidemiologia. Desenvolvimento de garantia da qualidade do serviço. E, por fim, elaboração de protocolos ou guias terapêuticos. A gente pode ver, então, lá na página 10, o que pode ser feito por parte da equipe de farmácia, dos profissionais de farmácia, para obter a atenção à saúde, A saúde, de um modo geral, são alguns itens, algumas atividades que compõem o serviço farmacêutico, segundo a autora. A gente vai ainda passando algumas explicações gerais sobre alguns temas. A gente volta a frisar algumas definições do contexto de atenção farmacêutica, como a gente já pôde ver. E a gente tem lá na página 11, definições de atenção farmacêutica, e logo abaixo uma citação que diz o seguinte: em um sistema de saúde, o componente medicamento é estruturado para fornecer um padrão aceitável de atenção farmacêutica para os pacientes ambulatoriais e internados. Atenção farmacêutica inclui a definição das necessidades farmacoterapêuticas do indivíduo e o fornecimento não apenas dos medicamentos necessários, mas também os serviços para garantir uma terapia segura e efetiva, incluindo mecanismos de controle que facilitam a continuidade da assistência. Ou seja, aquilo que a gente viu, a definição atenção farmacêutica não é apenas disponibilizar o medicamento, mas o profissional de farmácia fazer o acompanhamento, a avaliação da prescrição médica, a avaliação do paciente, e também fazer a orientação adequada no uso do medicamento, na combinação de alguns medicamentos, na forma mais correta para que garanta uma melhor eficácia no tratamento, tanto de um paciente ambulatorial como de um paciente internado. Então, ainda em foco como atenção farmacêutica, a gente tem um pouco mais abaixo. Quais são os resultados que se busca ter, então? Quais os resultados concretos? Primeiramente, a cura de uma doença, a eliminação ou redução dos sintomas do paciente, a interrupção ou retardamento do processo patológico, ou a prevenção de uma enfermidade de um sintoma. Então, são os resultados concretos que deve se buscar através da atenção farmacêutica. Partindo lá na página 13, a gente tem ainda mais algumas informações. Antes disso, você pode ver que algumas citações que citam vários conceitos, segundo vários autores, do que é atenção farmacêutica e também assistência farmacêutica. Mas a gente vai lá na página 13, aonde diz lá no antepenúltimo parágrafo o seguinte: a primeira premissa da filosofia da atenção farmacêutica é que a responsabilidade essencial do farmacêutico consiste em contribuir para satisfazer a necessidade que tem a sociedade de um tratamento farmacológico adequado, efetivo e seguro. Para satisfazer de maneira eficiente a necessidade social, é essencial que o farmacêutico desenvolva ações centradas no paciente. Então é um pouco mais da filosofia em atenção farmacêutica. Na página 14, a gente tem no primeiro parágrafo uma explicação sobre o impacto da atenção farmacêutica. Ela produz resultados. Quais são os resultados dela na sociedade? A gente viu quais são os resultados concretos, o que se busca, né? Então, aqui a gente tem um trabalho de pesquisa, que a gente pode ver lá no primeiro parágrafo, que diz o seguinte: a primeira investigação sobre o impacto das ações de atenção farmacêutica, ou seja, de uma boa atenção farmacêutica prestada, foi realizado nos Estados Unidos utilizando os dados do projeto Minnesota de atenção farmacêutica. Os resultados mostraram que após um ano aumentou o número de pacientes que alcançaram o resultado terapêutico positivo, a resolução dos seus problemas relacionados a medicamentos. Reduziu também a complexidade da demanda farmacoterapêutica. Em síntese, observou uma ótima relação custo-benefício em se ter uma atenção farmacêutica adequada. Então esse é o propósito, e através dessa pesquisa se comprovou que através dessas medidas simples é possível ter sim um bom resultado no que tange atenção farmacêutica. Lá na página 15, a gente ainda tem algumas informações importantes. Atenção farmacêutica e uso racional de medicamentos. Então, é algum dos pontos principais. A gente tem no segundo parágrafo, que diz o seguinte, segundo parágrafo daquele item, né? No Brasil, além da garantia do acesso aos serviços de saúde e a medicamentos de qualidade, que é o que a gente citou logo inicialmente na Rádio Web, que no Brasil ainda o foco de atenção farmacêutica é esse, né? Da garantia aos acessos de saúde e aos medicamentos de qualidade. Mas também é necessário a implementação ao longo do tempo de práticas assistenciais que promovam o uso racional de medicamentos, propiciando resultados que influenciam diretamente os indicadores sanitários. Portanto, como a gente pode ver no último parágrafo, ao farmacêutico moderno é essencial conhecimentos, atitudes, habilidades que permitam ao mesmo integrar-se à equipe de saúde, interagir mais com o paciente e com a sua comunidade, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida da sua comunidade, em especial no que se refere à otimização da farmacoterapia e o uso racional dos medicamentos. Então, algumas definições do panorama da farmacologia no Brasil, da atenção farmacêutica no Brasil, e o que deve ser feito, né? O que o farmacêutico moderno deve ter como parâmetro, deve trabalhar para melhorar a sociedade onde vive, proporcionando melhor qualidade de vida. Lá na página 16, a gente tem ainda dentro desse contexto de atenção farmacêutica, evolução e desafios da atenção farmacêutica. No segundo parágrafo desse título, nós temos a seguinte citação de Hepler: refletindo sobre o desenvolvimento da atenção farmacêutica, ele afirmou que, apesar de todo o seu potencial, a mesma ainda não conseguiu cumprir integralmente o seu papel. A morbimortalidade devido a medicamentos continua como um grande problema de otimização do processo de utilização de medicamentos. Incentiva os profissionais a executar ações concretas que viabilizam a concretização da atenção farmacêutica como prática profissional. Ressalta ainda que a atenção farmacêutica é um processo sendo possível aprender fazendo. Então, ele dá uma explicação ainda do panorama, cita que a morbimortalidade ainda é grande, né? justamente porque o medicamento tem o poder da cura, mas usado de forma incorreta, ele tem o poder de trazer agraves à saúde do paciente, inclusive a morte, né? Então, o medicamento, o contexto de medicamento é o uso correto do medicamento, né? Se a gente poderia reduzir em uma frase, seria o uso correto do medicamento. Somente com o uso correto do medicamento é que vai ser possível obter resultados reais no tratamento daquela doença, no tratamento daqueles sintomas. E através do uso correto do medicamento, vai se prevenir que não aconteça problemas, né, ligados ao uso incorreto, o ocasionamento talvez de outras doenças através do uso incorreto. Talvez por anos a pessoa faz o tratamento de forma incorreta, utilizando medicamentos que são prejudiciais ao seu organismo, tendo em vista que um organismo é diferente do outro, de acordo com as suas patologias que o mesmo tem, vai proporcionar o mesmo um agrave à sua saúde, vai estar dando prejudiciais à sua saúde, levando até mesmo à morte, como a gente, como você também, cara aluno, deve já ter ouvido falar muitas situações, né, do uso incorreto de medicamento e seus resultados altamente prejudiciais à saúde. Agora iremos adentrar para uma parte um pouco mais prática, podemos dizer assim, dentro do contexto de farmácia. A gente vai conseguir entender algumas definições de medicamentos, algumas definições de siglas, né? Que é muito importante, né? Na sua função como atendente de farmácia, é ter conhecimento desses medicamentos, é ter esse conhecimento dessa linguagem um pouco mais técnica ligada ao contexto de farmácia, para estar podendo estar prestando seus serviços. Então, a gente começa lá na página 17 com alguns termos, né, algumas funções que são ligadas ao contexto de farmácia, e é imprescindível que você tenha total conhecimento de cada um desses itens para que você consiga ter uma melhor compreensão, né, de uma prescrição médica, ter uma melhor compreensão de uma bula, conhecer os medicamentos, conhecer todo esse contexto, esse universo que envolve a farmácia. Então a gente começa definindo principais conceitos que devemos saber obrigatoriamente, né? Então é muito importante isso. Começando por farmacologia. O que quer dizer farmacologia? É a ciência que estuda os medicamentos, ou seja, tudo que envolve medicamentos, né, é farmacologia. Medicamento, o que que é? É toda substância química que tem ação profilática, terapêutica e auxiliar de diagnóstico. Então, essas ações a gente vai estar vendo mais posteriormente. Isso, então, é medicamento. O que é ação profilática? Isto é, a prevenção de doenças se faz, por exemplo, por meio de vacinas, ou seja, vacina do tétano. Tudo isso é uma ação profilática, ou seja, que tem a função prevenir uma doença. Ação terapêutica, ou seja, busca a cura ou alívio das enfermidades. Se faz, por exemplo, com o uso de antibióticos. Então, é a cura daquele mal-estar ou alívio das enfermidades. Não busca prevenir, como é o caso da ação profilática. Auxiliar de diagnóstico, né? É quando se utiliza, por exemplo, uma medicação para estar auxiliando num exame, né? Através da ingestão de uma medicação, vai ser possível estar obtendo um resultado mais aprofundado e mais assertivo de um exame, né? Isso é muito comum em vários tipos de exame. Você tem que ter uma medicação minutos antes, às vezes um dia antes, para que você consiga obter um bom resultado na obtenção desses dados do exame. Droga. Qual é o conceito de droga no contexto de farmácia? É toda substância capaz de alterar o sistema fisiológico ou causar estado patológico, com ou sem benefícios para o organismo. No primeiro caso, inclui-se os medicamentos, ou seja, o sistema fisiológico. Remédio. Remédio é todo meio utilizado para combater um estado patológico, por meio de medicamentos, ações físicas e psíquicas. Fármaco, né, como a gente viu o contexto de farmacologia, que é a ciência que estuda os medicamentos, fármacos são as substâncias quimicamente definidas que apresentam ação benéfica ao nosso organismo. Princípio ativo são as substâncias quimicamente ativas responsáveis pela ação do medicamento representado pelo nome genérico, ou seja, os itens, as substâncias que vão compor, né, várias substâncias, vários princípios ativos vão formar um medicamento. Veículo é uma substância líquida que dá volume à fórmula, não apresentando ação farmacológica, ou seja, é apenas um item, né, uma substância para transporte daquela medicação, para o transporte daquele princípio ativo, né? Então, o princípio ativo, ele é composto de uma substância sólida e é necessário um veículo líquido, né, para que o mesmo tenha capacidade de absorção em nosso organismo. Excipiente é a mesma coisa, no entanto, é um veículo, né, uma substância sólida ou pastosa que dá esse volume, né, aquela forma. Então a gente tem o veículo, que é a substância líquida, o excipiente, que é uma substância tanto sólida ou como pastosa. É bem comum em pomadas, né? Você tem aquele princípio ativo e é através do excipiente se dá o composto de pomada no geral. Administração de medicamentos quer dizer o seguinte: é a função da enfermagem e depende da prescrição médica e das orientações do farmacêutico. Existem dois tipos de prescrições: as autolimitadas, ou seja, a ordem tem um limite, exemplo, peditina 100 mg intramuscular agora, né? IM quer dizer intramuscular, então uma posologia que vai ser administrada naquele momento. Outras são contínuas, por exemplo, a administração de medicamento é imediata, como a gente viu, e a contínua. A gente tem o seguinte exemplo: são prescrições que devem ser seguidas até que a suspensão seja autorizada. Exemplo, vitamina C, 500 mg via oral, VO, via oral, às refeições. Também se inclui nesse caso o se necessário. Exemplo, metoclopramida, 10 mg via oral, se necessário, até 8 horas. Então, se for necessário, será utilizado aquele medicamento. Forma farmacêutica é a maneira física pela qual o produto farmacêutico se apresenta. Então, ele pode ser comprimido, suspensão e emulsão. Fórmula farmacêutica é a descrição do produto, né? Então, aquilo que você consegue ver lá na bula, todos os itens, todos os princípios ativos que é composto aquele determinado medicamento. Ação dos medicamentos. Quais são as ações do medicamento em nosso organismo? O medicamento age no próprio local onde é aplicado, não é passado pela corrente sanguínea, podendo ser aplicado na pele, através de pomadas ou loções. Ele pode ser aplicado na mucosa, a gente tem supositórios, óvulos vaginais, colírios, soluções nasais e colutórios. Também contrastes radiológicos, sólidos e líquidos de ação no aparelho digestivo. Um exemplo, um antiácido que neutraliza a ação do suco gástrico e são eliminados sem serem absorvidos. Ação sistemática, por fim, o princípio ativo terá de ser absorvido e ter que entrar na corrente sanguínea para então chegar ao local de ação aonde ele deve agir. Então, ação dos medicamentos, como a gente pôde compreender, o medicamento pode agir no próprio local, as formas na pele, na mucosa, sólidos ou líquidos e também o contexto de ação sistemáticas. Formas farmacêuticas, né? Como se compõe um medicamento? Quais são as formas do mesmo? Pode ser sólido, né? Os medicamentos sólidos compreendem os pós, os comprimidos, as dráqueas, as cápsulas, os supositórios e os ovos. Líquidos. Os medicamentos líquidos compõem as soluções como xaropes, elixir, suspensão e emulsão. Pastosos, né, que são de uso externo, compreendem pomadas, cremes, pasta e gel. Gasosos são usados para administração de substâncias voláteis, exemplo, aerossóis, que são medicamentos sólidos ou líquidos acrescidos de gases, utilizados na nebulização, né? Então, algumas formas de medicamento você vai poder estar encontrando na forma sólida, líquida, pastosa ou gasosa. Momento interação. Momento interação. Então, a gente vai iniciar o nosso primeiro momento interativo no curso de atendente de farmácia nessa rádio web. Rádio Web número 1. Para você que ainda não saiba, o momento interativo é um espaço onde o aluno ajuda a elaborar, né, a nossa Rádio Web, contribuindo com dúvidas, contribuindo com sugestões, e a gente traz a dúvida do aluno aqui, responde, né? Então é muito importante, em caso de dúvida, que você utilize os canais de atendimento, porque a sua dúvida também pode fazer parte dessa rádio web, pode estar aqui, pode estar ajudando a gente elaborar, né, uma rádio web mais explicativa, tendo em vista que sempre a gente vai refazer novas edições, a gente coloca novas edições com novas participações dos alunos. A gente inicia esse primeiro momento interativo dentro desse curso com a pergunta da Juliana. A Juliana é da cidade de Lages, estado catarinense. Entre as vias de administração, qual age de forma mais imediata em nosso organismo? Essa é a pergunta, então, da Juliana, né? Então, dos medicamentos, das formas de administração, das vias de administração, qual forma age de forma mais instantânea, mais imediata em nosso organismo? Posteriormente, a gente vai estar adentrando mais nesse assunto, mas eu adianto, né, essa resposta. A via parenteral é a forma mais utilizada quando você quer ter retornos imediatos daquele fármaco, né, obter retornos imediatos. Quais são as formas de administração, né? Então, a via parenteral é a forma através de injetáveis, né? Através de injetáveis, tanto de forma intravenosa, intramuscular, subcutânea, né? Então, é muito comum, é muito utilizado essa forma de administração de medicamentos quando se trata de procedimentos de emergência, né? Quando você tem emergência e o fármaco age no organismo, naquele local do organismo, é utilizado essas formas de administração, que pode ser tanto intravenosa, intramuscular, subcutânea. Há outras formas também de aplicação, mas essas três são mais utilizadas, né? Principalmente a intravenosa, que é onde você consegue injetar maiores quantidades, grandes volumes de medicamentos, né? E de forma mais imediata vai fazer efeito no organismo da pessoa, né? Então, outro fator bem importante também, como o resultado é imediato, a ação do fármaco é imediato, é possível, né? É possível que seja escolhido uma forma mais precisa, né, de medicação, ou seja, uma quantidade, uma dosagem mais precisa, né, daquela medicação, porque ela vai agir de forma imediata. Então, respondendo a sua pergunta, Juliana, a forma mais eficaz e mais rápida é a via parenteral, que você utiliza através da aplicação de injetáveis no organismo de uma pessoa. Espero que eu tenha retirado a sua dúvida. E lembrando, caso você ou todos os alunos que estão ouvindo essa rádio web estiverem com alguma dúvida, utilize os canais de atendimento, né, canal de atendimento através do chat de atendimento em tempo real, dos formulários de atendimento, por e-mail, por SMS, né, enfim, todos os canais que a gente dispõe para que todos possam retirar as dúvidas caso elas existam. Algumas dicas bem importantes, algumas observações importantes lá na página 19. Nunca subestime a ação do medicamento ou se mostre como dono do saber ao administrar o medicamento. Então, todo cuidado é necessário, toda atenção é necessária, independentemente do nível, né, do medicamento, se é um medicamento de alto risco ou até mesmo da enfermidade do paciente, se é apenas um resfriado ou um agrave mais aprofundado, todo tipo de medicamento exige atenção. Então, deve estar sempre atento a todas as informações do medicamento, da prescrição médica, da forma correta de administração. A incerteza, dúvidas serão suas aliadas contra o erro. Então, isso é muito importante, né? Realmente uma dica muito válida quando você não tem certeza na tua equipe, lá na farmácia, onde você vai atuar ou onde você atua. Busque essa informação com outros profissionais. Busque essas informações com o farmacêutico da tua farmácia e ele vai estar podendo lhe informar. Você é coautor de qualquer medicamento administrado ou prescrito de forma errada. Então, você é autor do resultado incorreto de qualquer medicamento que for prescrito de forma errada. Realmente, informações e dicas bem importantes que vale a pena você se ater a elas, né? Pois elas serão muito importantes. Ali demonstra o grau de atenção que você deve ter. A gente teve algumas definições de medicamentos, né, que vão te ajudar você a interpretar melhor, por exemplo, uma prescrição médica, interpretar uma bula de um medicamento. A gente vai seguir ainda analisando isso. Agora, o significado da sigla dos medicamentos que você encontra, para você conseguir entender mais e compreender cada um deles. Começando ainda lá na página 19, a gente vai ter a sigla, né, e posteriormente a definição da mesma. CR quer dizer liberação controlada, liberação controlada no organismo. D, dispersível, ou seja, absorção rápida. DPOT, ação prolongada no organismo. DI, desagregação instantânea. DL já é desagregação lenta no organismo. Duhiles, desintegração equilibrada. Tudo isso você vai encontrar em medicamentos, né? Tanto nas bulas do remédio ou até mesmo na própria embalagem. Essas informações que vão permitir você compreender melhor o mesmo. L, lenta. LP, liberação prolongada. M, mista. N, normal. U, ultralenta. R, regular. Oros, sistema oral de liberação osmótica. São cápsulas que não são absorvidas pelo organismo, né? Você ingere e posteriormente ela é eliminada. Nesta cápsula contém um orifício que vai liberar gradativamente essa substância, né? Então, quando citar Oros, você já sabe que é ligado a isso. Plus, algo mais ou dosagem mais forte. Você sabe que aquele medicamento, né? Você, por exemplo, tem algumas versões do medicamento e uma versão é a Plus. Você sabe que ela vai ter uma dosagem mais forte de alguns princípios ativos. QSP, quantidade suficiente para. Reptabs, tabletes de dupla repetição. Retard, é um medicamento de ação retardada. Expanded, comprimido especial de liberação controlada. SR, liberação lenta. TTS, sistema terapêutico transdêmico, ou seja, medicamentos de absorção pela pele. Viu que são siglas que muitas vezes você deve ter se deparado com várias delas e não teve esse entendimento. No entanto, até a gente posteriormente vai conseguir ter um estudo um pouco mais aprofundado sobre medicamentos, é muito importante você ter esse conhecimento, né? Praticamente é necessário que você decore essas informações, se você deseja atuar na área, porque elas vão ser muito comum, vão ser o ABC da vida farmacêutica, do teu trabalho dentro de uma farmácia, dentro do contexto de farmacologia. É imprescindível ter esses conhecimentos ligados a essas siglas, a essas denominações que a gente está citando. Lá na página 20 ainda, a gente vai ter agora, a gente viu a abreviatura nos medicamentos, siglas nos medicamentos, e mais importante ainda, a abreviatura nas prescrições médicas, né? Nas prescrições médicas que você vai receber lá no teu local de trabalho. Então, vai estar uma receita médica enviada pelo médico, e muitas vezes, além de uma letra um pouco difícil de ser compreendida, que a gente vai trabalhar isso mais à frente, acompanha algumas dessas siglas e é indispensável que você tenha o conhecimento das mesmas. Iniciando por A, / O, quer dizer ambos os olhos ou ouvidos. AMP, quer dizer ampola. CC, centímetro cúbico. CAPS, cápsulas. Comp, né, talvez seja o mais popular, comprimidos. DLG, draga. Envelope. EV, EIV, quer dizer provavelmente uma injeção endovenosa e intravenosa. Flac, flaconete, que é um pequeno tubo com medicamento. G, tanto G como GR, significa grama. MG, miligrama. GTS, gotas. Inje, injetável. A gente já sabe que está se tratando de um componente injetável. H202, água oxigenada. ID, intradérmica. IM, intramuscular, geralmente ligado a injeções também. KCl, cloreto de potássio. NaCl, cloreto de sódio. KMn04, bergamato de potássio. OD, olho ou ouvido direito. OE, olho ou ouvido esquerdo. SC, subcutânea. Então, tudo isso subcutânea. Também uma injeção abaixo da pele. Então, todas essas definições, né, muitas vezes, ao invés de vir a definição, por exemplo, ao invés de vir subcutânea, vai vir apenas SS da prescrição. Então, é necessário você ter esse entendimento, esse conhecimento, para você saber interpretar a mesma. SN, lá na página 21, se necessário. ACM, a critério do médico. UI, unidade internacional. VO, que a gente viu recentemente, via oral. VR, via retal. VV, via vaginal. Uso interno, uso externo. Essa é um pouco mais simples de ser compreendida. Ainda na página 21, nós temos algumas classificações dos medicamentos, né? Então são grupos, são quatro grupos aos quais ele se divide. A gente vai compreender esses grupos e posteriormente a gente vai trabalhar uma definição geral de todos eles. Primeiramente, como cita lá, ainda na classificação de medicamentos, nós podemos os dividir em alopáticos, fitoterápicos, homeopáticos e florais. Iniciando por medicamentos alopáticos. São aqueles medicamentos que produzirão no organismo doente uma reação contrária aos sintomas apresentados, que é o sistema mais comum, né? A fim de neutralizá-los. Por exemplo, se o paciente está com dor, toma um analgésico, né? Então, esse é o tipo mais comum. Medicamentos fitoterápicos. São aqueles medicamentos feitos à base de plantas. Muitas vezes ele apresenta até através de um comprimido, né? No entanto, ele é composto diretamente de propriamente folhas, caules, que são triturados e é feito esse comprimido, né? Então, totalmente à base de produtos naturais é feito o medicamento fitoterápico. Medicamentos homeopáticos são considerados uma terapia alternativa, seguindo como princípio os semelhantes se curam pelos semelhantes. Como é que funciona isso? Esse tratamento consiste em dispensar ao paciente doses, ou seja, administrar ao paciente doses extremamente diluídas de composto que em pessoas saudáveis causam a enfermidade do paciente. Ou seja, ele está com uma enfermidade e ele tem, é administrado ao mesmo um composto químico que uma pessoa que não teria aquela enfermidade ocasionaria aquela enfermidade. Então, ali tem até mesmo a expressão. Nessa lógica, a substância faria o corpo da pessoa pegar no tranco, o estimulando a reagir contra aquela própria doença, restaurando-se de dentro para fora. Este tipo de medicamento tem muitos riscos, mas há estudos conclusivos que relatam resultados positivos em pessoas e animais, né? Então, é um tipo de medicação não muito utilizado, principalmente em nosso país, mas também se classifica como um dos tipos de medicamento. E por fim, a gente tem os medicamentos florais. Os florais podem ser florais de Bach ou florais quânticos. Os primeiros foram criados por um médico inglês na década de 30, chamado Edward Bach. Na sua pesquisa, ele relacionou problemas emocionais e problemas de saúde, pois os primeiros se relacionam com a ação do sistema imune, culminando nos segundos. Portanto, ele criou 38 essências de plantas e florais e relacionou cada problema emocional a uma essência, sendo administrado individualmente ou em conjunto, dependendo do que a pessoa está sentindo, né? Então, isso trata um medicamento floral de Bach. Tem também, como a gente citou, florais quânticos. Já são aqueles que propõem curar as pessoas através de procedimentos apenas físicos. Para seus defensores, nossas células são dotadas de uma memória de estrutura de ação e quando entramos em contato com substâncias nocivas, essas memórias são adulteradas, proporcionando uma desordem celular. Os florais são aqueles que restabelecem essas memórias por ações biofísicas que estimulam e harmonizam o campo magnetoelétrico do organismo. Ele é importante como uma ferramenta coadjuvante para potencializar os resultados obtidos em outras formas de tratamento. Então, um tipo de medicação também, um tipo de tratamento não utilizado, logicamente, se comparado com os tradicionais, como os alopáticos e os fitoterápicos, mas também compreende essa classificação de medicamentos. Na página 22, iremos adentrar um assunto muito importante, que é a classificação de medicamentos de farmacologia, onde a gente vai conseguir estar compreendendo, conhecendo alguns dos principais medicamentos, né? Seus nomes, suas funções, dezenas desses medicamentos, né? Os medicamentos mais conhecidos nos diferentes tipos de tratamentos, né? E é importante que você tenha esse conhecimento dos mesmos. Também vale lembrar que esses medicamentos, ele pode ter variação, né? à medida do tempo eles são alterados, são substituídos por outros medicamentos, são os laboratórios pesquisam novos medicamentos, né? Então é sempre importante ficar sempre atento, né? Na apostila a gente buscou trazer os mais atualizados, que estão sendo utilizados nesse momento, mas eles podem sofrer variação muitas vezes, alguma pequena mudança no princípio ativo dos mesmos, né? E através de pesquisas que são feitas através dos laboratórios. E a gente vai começar, ainda na página 22, com os antibióticos, né? Os antibióticos, muito comum. Então, os antibióticos, eles podem ser tanto artificiais, né? Ou produzidos através de organismos, né? Organismos vivos. Ele interage com os micro-organismos que causam uma infecção, né? Então ele faz aquela interação com os micro-organismos, os eliminando. A gente tem inicialmente o medicamento amikacina, são usados normalmente em combinação para o tratamento de infecções sistêmicas severas devido a micro-organismos sensíveis, gram-negativos. Isso inclui o trato biliar, brucelose, cistite, fibrosa, endocardites, entre outros. Ainda na categoria de antibióticos, além da micacina, a gente tem um outro medicamento muito utilizado também, que é o amicilon. Este já utilizado no tratamento de infecções estafilocócicas e pode ser utilizado como terapia inicial em infecções severas suspeitas de serem causadas por estafilococos ou bactérias gram-negativas em infecções por cepas sensíveis de estafilococos. Bactérias gram-negativas também. Então, um outro tipo de medicamento no que compreende um antibiótico. Na página 24, nós temos ainda um outro grupo, que são os antimicóticos, que são medicações, né, para o tratamento de fungos, de micoses, né, muito utilizado. Começando pelo cetone, né? O cetone, ele é utilizado na profilaxia das infecções micóticas em pacientes imunodeprimidos por medicação após queimaduras ou transplantes, infecções da boca e do trato gastrointestinal, infecções micóticas da pele, unhas e couro cabeludo, causada por dermatófitos ou levaduras. Então, como ali diz, é um medicamento utilizado caso, por exemplo, de uma queimadura, utiliza para a prevenção de fungos, infecções, entre outros. Ainda nesse grupo, a gente tem o Cimecort. É indicado nas afecções da pele, onde se exige ações antimicótica, anti-inflamatória e antibacteriana, causada por germes sensíveis. Ainda na página 24, a gente vai entrar sobre os medicamentos antivirais. Lembrando, cara aluno, de grande importância que você acompanhe cada um desses medicamentos que a gente vai citando, né? Ao lado você vai ter, na maioria deles, uma imagem para você conseguir assimilar e reconhecer até mesmo esses medicamentos. Então, acompanhe sempre na sua apostila essas explicações. Os antivirais, então, ainda na página 24, são utilizados para infecções virais, assim como os antibióticos, né, que agem nos micro-organismos, estes agem inibindo a duplicação de vírus dentro do organismo, né, impedindo que os mesmos aumentem a sua força no paciente que está com alguma virose. Começando pelo aciclovir, é utilizado no tratamento de infecções pelo vírus herpes simplex, na pele, mucosa, inclusive em herpes genital, inicialmente ou recorrente, ou seja, primeira vez ou é recorrente, é um sintoma que retornou. Aviral, outro medicamento, Também é utilizado o tratamento de infecções pelos vírus herpes simplex da pele, inclusive genital e labial. Antiparasitários, ainda na página 5. São drogas que vão combater os parasitas, né? Qual é o princípio? O que acontece? Ele vai estar reduzindo e eliminando o número de ovos, né, desses parasitas dentro do organismo. Então temos alguns medicamentos. Albendazol, que é utilizado no tratamento das parasitoses intestinais simples ou mista, por Ascaris lumbricoides. Atenase, como você pode ver lá no final ainda da página 5. Usado no tratamento da teniase já. Agora na página 26, estudaremos sulfonamidas. Então, sulfonamidas, para que você consiga compreender esse grupo de medicamento, é um antimicrobiano também, que combate na prevenção. Geralmente ele é utilizado em conjunto com outros medicamentos, né? Inclusive junto com o antiparasitário que a gente acabou de ver. Dentro desse grupo das sulfonamidas, a gente tem o Daraprim. A ação farmacológica dele é um medicamento usado no combate de infecções por protozoários. O Suladrim atua por ação bacteriostática, a sulfadiazina, e eficiente no tratamento das infecções gonocócicas, estafilocócicas, estreptocócicas e meningocócicas. Na página 27, a gente vai começar a trabalhar com os antihistâmicos, usado no tratamento de alergias, né? Muitos deles também são conhecidos por provocarem sono, né, no paciente. Então, primeiramente, o Allegra, utilizado no tratamento da rinite alérgica e urticária, como você pode ver, aquele comprimido azul, ali na página 27. A Ultiva, utilizado também no tratamento da rinite e urticária. Na página 27 ainda, a gente tem os antitussígenos, como o nome já diz, trabalham o alívio à tosse. Então a gente tem alguns medicamentos, a dropropsina é um deles, como você pode ver ali naquela imagem ainda na página 27. A ação farmacológica da mesma é no tratamento sintomático da tosse irritante e improdutiva, associada a várias condições respiratórias. Também o Antux, utilizado na terapia sintomática da tosse improdutiva, irritativa e seca, consequente da patologia obstrutiva da bronquite, da construtiva, da laringite e da queixa, e também de tosses associadas a processo de base infecciosa. Esses são alguns dos medicamentos utilizados no combate à tosse. Ainda dentro do sistema respiratório, a gente tem os expectorantes. Eles são utilizados, né, para eliminação de secreções da traqueia, bronco, pulmão, geralmente em sintomas de gripe e resfriado. A gente tem dentro desse grupo alguns desses medicamentos, começando pelo Alergo Glucalbet, utilizado no tratamento das trancobronquites, afecções do aparelho respiratório, de fungo alérgico, coadjuvante no tratamento da asma, bronquite catarral, crônica e dos fumantes. Outro expectorante também, o Bisolvon, é utilizado na terapêutica secretólica e expectorante nas afecções broncopulmonares agudas e crônicas, associados à secreção mucosa anormal e a transtornos do transporte mucoso. Na página 29 ainda, como você pode acompanhar, nós temos também os broncodilatadores, utilizados em pessoas que têm asma, para abrir as vias aéreas. A forma mais comum é através daqueles inaladores, né, que são muito utilizados por pessoas que têm asma. Então a gente tem é, primeiramente, o Abrilar, dentre a sua ação farmacológica, é, diminui a viscosidade das secreções, né, deixando a mesma mais fina, aumenta a atividade com isso de varidura promovido pelos cílios do epitélio brônquio, facilitando a expectoração, e o broncodilatador com ação relaxante sobre o músculo liso brônquico. Esse efeito vai facilitar a expectoração e a melhora na respiração. Ainda nesse grupo, nós temos a sebrofilina, também utilizada no tratamento de bronquite aguda, bronquite obstrutiva ou asmatiforme, asma brônquica e enfisema pulmonar. Tudo ainda ligado a esse grupo dos broncodilatadores, que só tem a função de estar abrindo as vias aéreas. Na página 30, nós temos os cardiotônicos ou inotrópicos. Né? Agora a gente vai adentrar mais para algumas medicações ligadas ao sistema circulatório, a problemas relacionados ao coração, hipertensão, entre outros. Então, cardiotônicos ou inotrópicos são fortificantes que atuam no coração e podem aumentar o rendimento cardíaco. Né? Então, ele pode, inclusive, alterar a força dos batimentos cardíacos no paciente. A sua ação farmacológica diz o seguinte, ela atua na insuficiência cardíaca, congestiva, aguda e crônica, de todos os tipos e qualquer que seja a sua fase, especialmente as associadas com fibrilação subventricular ou aumento da frequência cardíaca em pacientes de todas as idades. Também no uso de taquicardia paroxística supraventricular. Vale lembrar que posteriormente você vai conseguir fazer uma leitura mais completa e entender um pouco mais do que tange a composição desses medicamentos. Alguns têm também, inclusive, a posologia, a forma de uso, né? Uso oral, através de alguns de comprimidos, pastas e assim por diante. Ainda dentro do grupo dos cardiodônicos, nós temos também digoxina, é utilizado, né, na insuficiência cardíaca, fibrilação arterial, inibidores das enzimas de conversão da angiotensina. O captopril é utilizado no tratamento da hipertensão arterial, pressão alta, né? Podendo nesses casos ser utilizado a um diurético do tipo tiazida. Captopril também apresentou resultado satisfatório quando indicado para o tratamento da insuficiência cardíaca e disfunção ventricular esquerda. Né? Então, um medicamento, além do uso para a disfunção ventricular esquerda, também ele é um hipertensivo. Lisinopril, a sua ação farmacológica, ele é indicado para o tratamento da hipertensão essencial e renovascular, pode ser usado como monoterapia ou associado a outras classes de agentes antihipertensivos. Lisinopril é indicado para o tratamento de pacientes hemodinamicamente estáveis que sofreram infarto agudo do miocárdio nas últimas 24 horas, para prevenir o desenvolvimento subsequente da disfunção do ventrículo esquerdo ou insuficiência cardíaca, além de melhorar a sobrevida. O lisinopril reduz também a taxa de excreção urinária de albumina em pacientes diabéticos, normotensos, insulinos, dependentes em pacientes diabéticos hipertensos. Então, várias funções que o medicamento lisinopril oferece. Agora vamos para um outro grupo. Antagonistas do receptor de angiotensina. Utilizado no controle de líquidos e pressão arterial para pessoas que têm a pressão alta. Então, são medicamentos utilizados para pessoas hipertensas, né? Alguns deles, além da função de controlador da pressão arterial, também atuam como controle de líquidos, né? no organismo, que são duas funções ligadas à pressão arterial, muito importante, né? A retenção de líquidos também faz elevar a pressão arterial na pessoa. O atacante é um desses medicamentos utilizado na hipertensão arterial leve, moderada e grave, insuficiência cardíaca. O tratamento com atacante reduz a mortalidade, reduz a hospitalização devido à insuficiência cardíaca e melhoras nos sintomas. O coçar é indicado para o tratamento da hipertensão. Também, na página 33, agora, nós iremos analisar os beta-bloqueadores. Ele também é utilizado no controle da pressão arterial, deve ser utilizado sempre com um diurético para eliminação dos líquidos do organismo, tendo em vista que eles retêm muito líquido no organismo da pessoa. Primeiramente, o bloque pus, né? Lembra que a gente viu o que significa o termo pus no medicamento? Geralmente tem um medicamento antecessor e a versão pus do mesmo é a que ele tem um princípio ativo, uma composição um pouco maior, né? Justamente por isso, ele é utilizado já no tratamento de hipertensão arterial, a combinação de baixas doses eficazes de um beta-bloqueador e um diurético nos comprimidos de 50 mg pode ser adequado para pacientes mais idosos, no quais doses totais de ambas as doses sejam consideradas inadequadas. Né? Então, ele é um medicamento um pouco mais forte, né? E necessita da utilização de um diurético junto. O antipress, utilizado no tratamento da angina do peito, certas arritmias cardíacas e também no controle da hipertensão arterial, no tratamento do infarto do miocárdio recente, da profilaxia da enxaqueca. Momento Interação. Vamos agora ao nosso segundo momento interação dentro do curso de atendente de farmácia, apostila módulo 1, rádio web módulo 1. Então, lembrando, a rádio web é um momento de interação que a gente traz a participação do aluno na rádio web. Vale lembrar que você também pode dar sua contribuição utilizando os canais de atendimento e a sua dúvida pode estar aqui também. A gente traz a dúvida do Gustavo. O Gustavo é da cidade de Sorriso, Mato Grosso. E a dúvida dele é a seguinte, dúvida bem interessante também. Na apostila módulo 1, passa uma série de medicamentos de marcas e poucos genéricos. Isso comprova que realmente os de marcas são superiores e mais procurados? Realmente um questionamento bem interessante. De antemão eu também oriento que a gente vai ter um aprofundamento nessa questão de medicamentos genéricos similares na apostila módulo 2. No entanto, eu adianto esse questionamento. Então, primeiramente, a gente colocou esses medicamentos na apostila, medicamentos de marca, porque eles são realmente mais conhecidos que os genéricos. Tendo em vista que genéricos não têm um nome de um produto específico, tem apenas o laboratório que produziu ele e o composto farmacológico, né, o título farmacológico do medicamento. Já os medicamentos de marca, né, ele tem uma atribuição que é colocada no mesmo nome, né, e esse nome é que geralmente é conhecido no contexto farmacológico. No entanto, é muito importante destacar isso, posteriormente a gente vai destacar ainda mais essa questão, ambos sim têm a mesma qualidade. Tem a mesma qualidade por quê? Porque o medicamento genérico é exatamente, né, o mesmo medicamento de marca. Ele tem no seu composto a mesma fórmula do medicamento de marca, utilizando os mesmos componentes. E para ser um genérico, ele tem que ser comprovado que ele realmente tenha, né, essa eficácia que um medicamento de marca também tem. Por que se utiliza o medicamento genérico, ou melhor, por que o medicamento genérico é mais barato? Porque no medicamento genérico, como você tem uma fórmula e você apenas produz aquela fórmula, você não tem o trabalho de ter pesquisado, ter desenvolvido aquele medicamento, como os medicamentos de marca fazem, você não tem o trabalho de divulgação daquela marca, o custo do medicamento genérico torna-se mais baixo, né, mais atrativo. Mas ele tem a mesma eficácia, sim, né, e os órgãos regulamentadores fazem, antes do medicamento se tornar genérico, fazem todo esse trabalho de realmente comprovar que aquele medicamento que ele é produzido com base no medicamento de marca, ele é uma cópia, pode dizer assim, do medicamento de marca, ele vai ter as mesmas funcionalidades que o medicamento de marca. Então, o genérico, sim, ele tem a mesma qualidade. Você colocou num ponto nessa pergunta que eu posso dizer que está certo, né? A sua pergunta diz o seguinte: isso comprova, ou seja, a gente tem que ter colocado mais medicamentos de marca, isso comprova que medicamentos genéricos, aliás, medicamentos de marca, são mais superiores e mais procurados? Superiores eles não são, né? Eles são exatamente iguais, pode-se dizer assim, no contexto farmacológico. Na apostila módulo 2 a gente vai trazer algumas diferenças, alguns parâmetros, mas tecnicamente eles são iguais, não são superiores. Mas os medicamentos de marca, como você colocou na tua pergunta, eles são sim mais procurados. Até porque existe um certo receio por parte dos consumidores na compra dos medicamentos genéricos, né? Então, o medicamento genérico, ele tem sim um índice de procura muito menor do que um medicamento de marca, mas está tendo um crescimento muito alto nesta procura. Na página 33 ainda, caro aluno, como você pode acompanhar, a gente vai adentrar os vasoconstritores. A função dos mesmos é diminuir o calibre dos vasos sanguíneos. Então, a gente tem primeiramente o nitrileno e o superrist. Lá na página 34, a gente tem os vasodilatadores. Justamente tem a função oposta, né? Tem a função de aumentar o calibre dos vasos sanguíneos. Iniciando pelo atenol, a sua ação farmacológica, como esse medicamento funciona. Então, o atenol produz efeitos no seu coração e circulação, reduzindo também a pressão arterial quando usado continuamente. O atenol é efetivo por pelo menos 24 horas após dose oral única diária. Por que esse medicamento foi indicado? O atenol está indicado para o controle da pressão alta, controle da anigma pectoris, ou seja, a dor no peito ao esforço, controle de arritmias cardíacas, ou seja, batimentos irregulares, tratamento do infarto do miocárdio e tratamento precoce e tardio após o infarto do miocárdio. Quando não devo utilizar esse medicamento? Você não deve utilizar o atenol nas seguintes situações: alergia ao mesmo ou a qualquer um de seus componentes da forma, batimento lento do coração e pressão baixa. Então, algumas das situações em que você não deve utilizar este medicamento. A gente vai poder ver que vários, né, alguns medicamentos ligados ao coração, muitos deles, como a gente pode ver, né, até então, muitos deles ajudam, né, no tratamento da hipertensão, da pressão alta, né? Então, dependendo do paciente, o médico faz uma análise, dependendo do seu organismo, dos medicamentos mais assertivos que deve ser utilizado para o controle da pressão arterial. Ainda dentro dos vasodilatadores, nós temos o Balcor. A ação farmacológica do mesmo, né, é no tratamento da insuficiência coronária em todas as formas de angina no peito, né? Angina também pós-infarto agudo, no tratamento da isquemia silenciosa e das arritmias supraventriculares e na prevenção de arritmias após infarto. Antihipertensivos, né? Então, uma categoria, pode-se dizer, um pouco mais especificada no tratamento da hipertensão, A gente teve alguns medicamentos que atuam em várias situações, até mesmo esse último, né, o Balcor, aonde ele trabalha o tratamento pós-infarto do miocárdio. E esses anti-hipertensivos que a gente vai ver ali na página 35, alguns deles, ele tem a função específica mais voltada ao controle da hipertensão. Iniciando pelo Anaten, como você pode ver, esse da caixinha azul, ele é indicado no tratamento da pressão arterial e da insuficiência coronária crônica estável. Também a atensina. Ação farmacêutica, farmacológica, aliás, são todas o controle de todas as formas de hipertensão arterial. Coagulantes, utilizado quando? Isso lá na página 36. Utilizado, logicamente, no tratamento de hemorragias, né, no controle da coagulação do sangue. Iniciando pelo canakion, utilizado na hemorragia ou perigo de hemorragia por hipoprotrombinemia, grave insuficiência dos fatores de coagulação, hemorragia fisiológica dos recém-nascidos ou devido à superdosagem de anticoagulantes. Então, até mesmo na superdosagem de anticoagulantes, né, para controlar esse controle da coagulação do sangue, ele pode ser utilizado. Y, também utilizado no tratamento das hemorragias induzidas por hiperfibrinose, por agentes trombolíticos ou pós-cirurgia e na profilaxia da hemorragia subaracnoidea recorrente. Desta forma, apresenta indicação no tratamento das hemorragias causadas por discrasias sanguíneas. Temos agora os anticoagulantes. Ao contrário, logicamente, da coagulação, eles são utilizados para o tratamento de pessoas que têm alta coagulação no sangue, que pode inclusive causar vários problemas, como a trombose, por exemplo. Clercacene, um dos medicamentos, sua ação farmacológica é a profilaxia da TVP e recidivas, a profilaxia do tromboembolismo pulmonar e prevenção da coagulação do circuito extracorpóreo durante a hemodiálise. Temos também fraxiparina, utilizada na profilaxia e no tratamento de doenças tromboembólicas. Outra categoria de medicamentos, antitrombóticos para IAN. IAN quer dizer o seguinte: infarto agudo do miocárdio. Então, esses medicamentos vão combater uma coagulação já presente, né, nos vasos sanguíneos, né, essa coagulação são chamadas de trombos, né? Então, essa é a função desses medicamentos. Podemos citar primeiramente o Disgren, utilizado no tratamento e profilaxia das doenças tromboembólicas, vasculopatias periféricas e alterações cerebrovasculares. Heparina sódica, utilizada no tratamento de trombose, ameaça de trombose, embolia, prevenção das tromboses pós-operatórios, infarto do miocárdio e heparinização do sangue, em caso de necessidade de circulação. Outro grupo de medicamento, ainda na página 38, são os antiagregador plaquetário, ainda dentro dessa linha que envolve a corrente sanguínea. Promove a inibição das funções plaquetárias, inibindo o trombo, né, que é inibindo a coagulação. Medicamento Amato é um desses medicamentos. Na página 39, a gente tem um outro grupo, que são os antilipêmicos. São utilizados para reduzir os triglicerídeos e colesterol no sangue. O Davistar, utilizado então no tratamento e profilaxia, aterosclerose cerebral, coronária, periférica e suas manifestações. Utilizado também no tratamento das hiperlipemias. Também temos o Lescol, utilizado no tratamento da hipercolesterolemia primária em pacientes que não respondem adequadamente ao controle diético, ou seja, pessoas que têm dificuldade em controlar a sua própria dieta. Estimulantes do SNC. SNC quer dizer Sistema Nervoso Central. Temos o medicamento mais comum, né, que é o paracetamol, ambos estimulantes do SNC, a maioria deles tem como o controle da dor, e o paracetamol é muito comum. Então, o paracetamol é indicado como analgésico, antipirético no tratamento de pacientes. Oxycontin, também um outro estimulante do SNC. Sua utilização, utilizado no tratamento de dores moderadas e severas, quando é necessário a administração contínua de um analgésico 24 horas por dia por período de tempo prolongado, é utilizado então este medicamento. Ainda dentro do SNC, a gente teve alguns medicamentos que são estimulantes do SNC, e agora a gente vai ter alguns depressores do SNC, que tem a função de diminuir a atividade cerebral, também combater a ansiedade, e alguns são soníferos, né, que ajudam a pessoa a dormir. Temos o codein, 60 mg. A codeína é um analgésico derivado do ópio, usado para o alívio da dor moderada em caso de diarreia causada por envenenamento. A codeína só pode ser utilizada assim que tenha sido eliminado do trato gastrointestinal todo o material tóxico. Então, alguma característica desse medicamento. A metoclopramida, ação farmacológica dele é um antiemético e antinauseante, no caso de vômito. Aí a gente tem uma outra categoria, que são os hipnóticos e sedativos já utilizados para pacientes com fortes dores. Primeiramente, o Inovane, então a ação farmacológica dele é todos os tipos de insônia, tem sido demonstrado sua atividade como hipnótico. Temos também o Diazepam, que a ação farmacológica é uma medicação sedativa. O Meclin, no tratamento de náuseas, vômitos durante a gravidez, isso já é um analgésico opioides, certo? O Voltaren, a ação farmacológica é um antirreumático, então já para dor, mas para um nível de dor um pouco mais elevado. Um anti-inflamatório e analgésico, formas degenerativas inflamatórias de reumatismo, artrite, artrite reumatoide. Temos também crises agudas de gota, inflamações pós-traumáticas e pós-operatórias dolorosas, ou seja, vários problemas relacionados à dor, né, excessiva. Outro grupo, analgésicos não narcóticos ou não opioides, utilizado para dores, febres, etc. Então a gente tem a dipirona sódica, né, um medicamento também muito comum. Ação farmacológica do mesmo é antipirético e analgésico no combate à febre, nevralgias, cefaleias, reumatismo muscular, poliartritismo, esquialgias e outras crises dolorosas. Temos também outro medicamento muito comum, a aspirina. É um analgésico antipirético nos casos de cefaleia, nevralgia, pós-operatório, entorse, extensão, contusão, cólicas menstruais, dor de dente, resfriados, diversos estados febris. Lá na página 44, temos um novo grupo, que são os anticonvulsivantes, como o nome já diz, no tratamento de pessoas convulsivas. O Amato é um desses medicamentos, ele atua no processo de anticonvulsivante com múltiplos mecanismos de ação, eficaz no tratamento da epilepsia e na profilaxia da enxaqueca. Influencia vários processos químicos no cérebro, reduzindo a hiperexcitabilidade de células nervosas que podem causar crises epiléticas e crises de enxaqueca. Outro medicamento também, o Epilim, utilizado no controle de convulsões tônico-crônicas, generalizadas e psicomotoras, grande mal e lobo temporal. Prevenção no tratamento de episódios convulsivos durante pós-neurocirurgia. Outro grupo, antiparkinsoniano, utilizado no tratamento da doença de Parkinson. Então, logicamente, a sua ação farmacológica é no tratamento de todas as formas de parkinsonismo e para o controle de alterações envolvendo a coordenação dos movimentos. Temos também Jumexil, é o tratamento da doença do Parkinson, idiopática, tranquilizantes, ainda lá na página 45. Então, nós temos Tranquizinal, a sua ação farmacológica no tratamento de estados de ansiedade. Os sintomas de ansiedade podem incluir ansiedade, tensão, medo, apreensão, intranquilidade, dificuldades de concentração, irritabilidade e insônia. Outro medicamento também, o Ritmoneuran. Ação farmacológica do mesmo, é um produto fitoterapêutico indicado em casos de estresse, angústia, ansiedade leve e moderada. Temos agora, ainda lá na página 36, os antidepressivos. Iniciando pela fluoxetina, né? Indicações indicadas no tratamento da depressão, associada ou não à ansiedade. Também é indicado no tratamento da bulimia nervosa, do transtorno obsessivo compulsivo, o TOC, né? E do transtorno disfórico pré-menstrual, TPM. Então, outro medicamento também voltado a antidepressivos, a sertralina, né? A indicação dela é no tratamento de sintomas de depressão, incluindo depressão acompanhada por sintomas de ansiedade. Na página 47, nós temos os ansiolíticos, que são utilizados no controle da ansiedade, né? Como o nome já diz. Ação farmacológica do Ancitec, né? O primeiro medicamento nesse grupo. É um medicamento que vai aliviar a ansiedade sem causar efeitos sedativos, relaxamento muscular ou até mesmo a sonolência. Você pode ver na página 47 alguns novos medicamentos que foram atualizados, né? Eles não se enquadram necessariamente nesses grupos específicos, mas são medicamentos muito utilizados. Então, o Bamifix, ação esperada desse medicamento, que é o primeiro derivado da teofilina, que apresenta uma nova molécula, a qual, após extensivas pesquisas farmacológicas e clínicas, demonstrou a propriedade broncoespasmolítica sobre musculatura lisa, bloqueando a ação de substância broncoconstritoras e apresentando boa tolerabilidade pelos pacientes anti-inflamatórios não esteroides. Então, é um tipo de medicamento muito utilizado também. Temos ainda, lá na página 47, o título de um, é um medicamento utilizado no controle da pressão arterial através de ação de agentes, né? Um beta-bloqueador e um seletivo, um antagonista de canais de cálcio. Temos também o Andatol, em forma de gel, utilizado na ação de anestésica e antialérgica, que pode ser usado em alguns casos de alergias, coceiras e picadas de insetos. Temos ainda, lá na página 48, um novo grupo, antissecretores gástricos. A função deles é reduzir os ácidos estomacais, né? Então, um medicamento muito importante. Temos inicialmente o Antac, ele contém ranitidina, que reduz a quantidade de ácido produzida no seu estômago. Isso favorece a cicatrização de gastrites ou de úlceras do estômago, então prevenindo também essas complicações. Após alguns dias de uso, você já deverá se sentir bem melhor após o uso deste medicamento. Agora, outro medicamento, um antitussígeno, muito importante também, O Antux, né, como o nome já diz, ele está na categoria, um novo medicamento, na categoria antitussígeno. A função, a ação farmacológica dele é um antitussígeno de ação predominante periférica, que age inibindo o reflexo da tosse não produtiva, ou seja, a tosse seca, irritativa e sem catarro, que pode ser decorrente de várias doenças do aparelho respiratório. Na página 50, a gente tem ainda os antiácidos, né, que provocam azia, gastrite, úlceras, enfim. O Androcil é um medicamento que combate essas enfermidades. Ele é indicado, então, no alívio de sintomas associados à hiperacidez estomacal, azia, né? Eructações, o arroto, queimação, distensão gasosa, sensação de empanchamento e flatulência, irritação estomacal provocada por várias causas, como, por exemplo, álcool e fumo. Outro medicamento também ligado a essa categoria, o Antipsin, também trabalha no combate à úlcera. Temos ainda na página 50 substâncias digestivas que vão ajudar no processo digestivo. Gotas preciosas, um medicamento utilizado no processo digestivo, é uma medicação digestiva e antidispética, age nas perturbações digestivas, dores de estômago, cólicas intestinais, dores de cabeça causado pela má digestão e azia, elimina o mau hálito e o mal-estar causado pelo excesso de bebidas alcoólicas. Outro medicamento também nessa categoria, o Digestil, ele normaliza a motilidade do aparelho digestivo e constitui a função fisiológica sempre que esta se mostre alterada. Possui também ação antiemética. Estimuladores do apetite, que tem a função de aumentar o apetite. Buclina é um medicamento que possui em sua forma uma substância chamada colidato de buclizina. Essa substância age no organismo promovendo o estímulo da apetite. Outro medicamento semelhante também é o Flaconin. Ação farmacológica do mesmo, né, é a mediação tônica nas covalências e nos estados de desnutrição. Inibidores de absorção e nos processos digestores. Então, esse, ao contrário dos outros medicamentos que a gente viu, ele tem a função de diminuir o apetite e também diminuir a absorção de alimentos pelo organismo. A ação farmacológica do mesmo, né, a fórmula desse medicamento, vai impedir que as moléculas de gordura e de açúcar fornecidas pela alimentação sejam digeridas. E elas vão ficar sendo acumuladas no organismo, contribuindo para a eliminação das mesmas pelas fezes, e assim gerando o emagrecimento. Ainda dentro dessa categoria, mas citando como bloqueadores de gordura, a gente tem o Obesimed, que é um dispositivo médico para o ligeiro excesso de peso extremo em adultos e crianças a partir de 10 anos. Então ele vai prevenir o peso excessivo e o comportamento alimentar excessivo e ajuda a adotar hábitos alimentares equilibrados. Então, alguns desses medicamentos ligados à alimentação. Na página 53, a gente tem os polivitamínicos, né? Pelo menos o Protovit Plus, né? Lembra da categoria Plus? É um medicamento que tem a sua composição um pouco mais elevada com uma versão anterior. A função do mesmo, como o polivitamínico, é a suplementação adequada de vitaminas em crianças em geral, inclusive recém-nascidos, de acordo com as necessidades individuais, correção das deficiências vitamínicas que podem ocorrer em casos de distúrbios de absorção. Na página 53, temos também auxiliares do sistema imunológico, que tem a função de aumentar a imunidade perante algumas doenças. Temos o Acuvit. Este medicamento por sua vez, né, a farmacologia do mesmo é um complexo vitamínico que contém componentes capazes de prevenir danos nas células, combatendo assim o excesso de radicais livres. Temos também um outro medicamento que não se enquadra nessa categoria, se enquadra no, na categoria eméticos, né? É o cloridrato de metoclopramida. Ação farmacológica do mesmo, ele vai agir nas funções digestivas comuns, como náuseas e vômitos. Antieméticos, né? Outra categoria, também no combate a náuseas e vômitos. Bromaprida também atua no combate às náuseas, como a gente citou, regulador de motilidade gastroduodenal, exames radiológicos do tubo digestivo, né? Ou seja, ele pode ser utilizado também para o exame de endoscopia. Citro Plus, indicado para vômitos na gravidez, vômitos das moléstias infecciosas, gastrites em geral. Na página 55 temos os laxantes, que trabalham com a evacuação intestinal. Agarol, um desses medicamentos, é indicado para o tratamento sintomático da constipação e para facilitar a evacuação intestinal. Dulcolax também é um laxante de contato com o tempo de ação previsível, permitindo ao usuário programar suas atividades após a ingestão das drogas. O início da ação ocorre após 6 a 12 horas. Né? Então 6 a 12 horas é que vai começar a fazer o efeito laxante. Antidiarreicos. Então temos Anitta. É um medicamento que combate amebiases, está indicado no tratamento da diarreia causada pelo complexo entamoeba histólica. Também giardices, né? Indicado no tratamento da diarreia causada pela giardia. Hormônios, né? Então, alguns medicamentos hormonais. Temos o Avadem. Ação farmacológica do mesmo é para o tratamento de sinais e sintomas da deficiência estrogênica devido à menopausa e para a prevenção da osteoporose na pós-menopausa. Outro medicamento hormonal também, cicloprimogina. A sua ação farmacológica, no que compreende a esse medicamento hormonal, também utilizado na terapia de reposição hormonal, chamado TRH, também no tratamento de sinais e sintomas da deficiência estrogênica devido à menopausa natural ou ao hipogonadismo. Na página 57 ainda, nós temos hipoglicemiante via oral, né? Então temos o Minidiab. Ação farmacológica do mesmo, ele é indicado no tratamento de diabetes do tipo 2, né, aquela que não necessita do uso da insulina. Ele auxilia na dieta, ao exercício, né, para melhorar o controle glicêmico em adultos. Outro medicamento também nessa categoria, o Amaril. A sua ação farmacológica deste medicamento é indicado para o tratamento oral de diabetes mellitus não insulinas, né? Ou seja, diabetes do tipo 2, quando os níveis de glicose não podem ser adequadamente controlados por meio de dietas alimentares ou de exercícios físicos, se faz o uso então deste medicamento. Temos também, lá na página 58 ainda, os diuréticos, né? Diuréticos, como a gente viu, são medicamentos que devem acompanhar alguns medicamentos que controlam a hipertensão, né? A pressão arterial. Temos alguns deles, o Benicar HCT, o Mercertana, Medoxomila e substâncias ativas do Benicar HCT provoca então a diminuição da pressão arterial, que é a pressão com que o coração faz o sangue circular por dentro das artérias, né? Então ele ajuda na diminuição, na eliminação, aliás, dos líquidos do organismo. Temos também o Higotron. A sua ação farmacológica é também no controle da hipertensão arterial essencial e nefrogênica ou sistólica isolada, como terapia primária ou em combinação com outros agentes anti-hipertensivos, como a gente viu. Insuficiência cardíaca congestiva estável de grau leve e moderado. Agora a gente pôde compreender um pouco mais dos medicamentos, dos principais medicamentos que são utilizados dentro de uma farmácia. É muito importante ficar atento à categoria dos mesmos, como a gente já citou, e ver que continuamente eles estão evoluindo, eles estão mudando. Na página 59, nós vamos adentrar ao assunto de interações de medicamentos, interações medicamentosas. O que são interações medicamentosas? Interações é propriamente a mistura de dois medicamentos, podendo promover uma redução no efeito dos mesmos, né? Ou elevar o seu efeito, ou até mesmo produzir um terceiro efeito. Então, é uma situação bem importante, né? A interação medicamentosa é algo que deve ser muito bem analisado, porque erros, né, na mistura de medicamentos, muitas vezes na prescrição de um tratamento, podem ocasionar sérios riscos à vida do paciente. Então, quando dois medicamentos são administrados conjuntamente, eles podem agir de forma independente ou podem até mesmo interagir entre si, aumentando ou diminuindo o seu próprio efeito terapêutico, tanto de um como de outro, né? Então, um medicamento A pode interagir no efeito do medicamento B que o paciente está utilizando. Pode ser perigoso quando promove o aumento da toxicidade de um fármaco, ou seja, o medicamento A em conjunto com o medicamento B vai aumentar o efeito e a toxicidade do medicamento B, né? Então, aqui a gente tem um exemplo na página 60. Pacientes que fazem o uso de veranina podem ter sangramento se passarem a usar um anti-inflamatório não esteroide, sem reduzir a dose do anticoagulante. Então, uma situação em que ele aumenta o efeito e pode haver esse risco. Algumas vezes também a interação medicamentosa pode reduzir a eficiência de algum fármaco, de algum remédio, podendo ser tão nociva quanto o aumento do mesmo. Então, como a gente viu, pode tanto elevar como aumentar, né? Uma situação de interação medicamentosa. No caso de uma redução, a gente tem um exemplo, a tetracilina, quando ela sofre aquela ação por antiácidos e alimentos lácteos, sendo excretada nas fezes, sem produzir o efeito antimicrobiano desejado. Há interações que podem ser benéficas e muito, muito úteis, como na comprecisão deliberada de anti-hipertensivos e diuréticos. Aquilo que a gente viu, né, em alguns medicamentos, que eles são tomados em conjunto e têm um maior efeito, né? O caso dos hipertensivos, né, os medicamentos hipertensivos em combinação com os diuréticos, né, que vão ajudar na eliminação da água do organismo. A gente tem algumas classificações da interação medicamentosa. Então, como diferentes remédios possuem um perfil farmacocinético diferente, as interações podem ocorrer com um fármaco e não obrigatoriamente com o congênero, ou seja, com outro. Ele pode, o efeito do fármaco A pode continuar normalmente, mas ele pode provocar uma elevação ou uma diminuição no efeito do fármaco B, né? Mas ele não, necessita sofrer ele uma alteração. Então, algumas formas, abaixo a gente pode ver lá na página 60, em que essa alteração ela pode acontecer, né? Na absorção, na distribuição, na biotransformação e também na excreção. Em todos esses processos, né, a gente tem algumas situações de alteração, de resultado que isso ocorre no organismo do paciente. Partindo para a página 61, nós temos também algumas informações bem importantes, ainda ligada em interações medicamentosas. A gente tem alguns itens mais ao meio da página, onde diz o seguinte: interações farmacêuticas, também chamadas de incompatibilidade medicamentosa, é um outro termo utilizado, ocorrem in vitro, isto é, antes da administração dos fármacos no organismo. Quando se misturam dois ou mais deles numa seringa, ou seja, uma espécie de soro ou outro recipiente, devem-se às reações físico-químicas que resultam em alterações organolépticas, evidenciadas como mudança de cor, consistência, sólidos. Também poderá haver a diminuição da atividade de um ou mais fármacos originais, inativação de um ou mais fármacos originais, formação de novo composto. Dois itens vão formar um novo composto. Aumento da toxicidade de um ou mais fármacos originais. Ausência das alterações macroscópicas não garante a inexistência de interação medicamentosa. Então, ele citou um exemplo de quando essa interação medicamentosa é preposital e ela é produzida. No exemplo, quando você está à base de soro com medicamentos, vários medicamentos são adicionados naquele local, né? Prepositalmente, também gerando uma interação medicamentosa mais benéfica ao organismo da pessoa. Na página 61 ainda, nós abordaremos agora a interpretação e intervenção. Então, é frequentemente difícil detectar uma interação medicamentosa, sobretudo pela variabilidade observada entre pacientes. Então, a gente tem algumas informações importantes para precaução, para prever, né, para interpretar e para diagnosticar uma interação medicamentosa. Uma solução para o problema prático é selecionar um fármaco que não produz interação, por exemplo, substituição de cimetidina por outro antagonista. Então, ele cita um exemplo no caso do tratamento, quando há combinação de vários medicamentos, deve ser analisado se algum medicamento não vai produzir efeito com outro fármaco, né? Então, caso produza, talvez tenha um medicamento similar àquele que não vai produzir aquele efeito, né? Então, o médico consegue traçar o tratamento desejado com fármacos específicos que não vai acontecer uma intervenção, né, medicamentosa negativa ao paciente. Na página 62, a gente tem ainda algumas informações. Se os efeitos são bem monitorados, muitas vezes a associação pode ser viabilizada pelo simples ajuste de doses, né? Então, além da substituição de algum medicamento por outro para evitar essa intervenção medicamentosa, pode ser feito sim alteração de doses de alguns medicamentos que dessa forma não vão surtir aquele efeito, né, aquela alteração medicamentosa. Os medicamentos mais associados à ocorrência de efeitos perigosos quando sua ação é significativamente alterada são aqueles com baixo índice terapêutico. Então, alguns exemplos: a digoxina, a fenitoína, a carbamazepina e aminoglicosídeos. E os que requerem controle e cuidado de doses são os anticoagulantes, os antihipertensivos e os antidiabéticos. Além de ser usados cronicamente, muitos desses são biotransformados pelo próprio sistema enzimático do fígado, ou seja, as próprias enzimas do fígado pode alterar o medicamento. A gente tem algumas informações agora importantes também ligadas a esse assunto, lá na página 63, algumas dicas gerais, né, relacionadas a interações medicamentosas, né? Então a gente tem princípios gerais que requerem pouco esforço para a memorização, deve ser feito, procedimentos que devem ser feitos. Esteja sempre alerta com qualquer medicamento que tenha baixo índice terapêutico ou que necessitam manter níveis séricos específicos. Lembre-se também daqueles medicamentos que são indutores enzimáticos. Analise a farmacologia básica dos medicamentos, considerando problemas óbvios. Um exemplo, a depressão aditiva do sistema neurocentral, que não sejam dominados. E tente imaginar o que pode acontecer se medicamentos que afetam os mesmos receptores forem usados juntos. Considere também que os idosos estão sob maior risco devido às reduções das funções hepáticas e renal que interferem na eliminação dos fármacos. E tenha em mente que interações que modificam os efeitos de um fármaco também podem envolver medicamentos de venda sem prescrição, fitoterápicos, ou seja, aqueles medicamentos naturais, ou até mesmo alguns medicamentos que não está presente naquela prescrição médica, né, mas que deve ser levado em conta e pedido para o paciente se ele não está fazendo uso de uma outra medicação, né, ou de uma medicação momentânea que ele adquiriu sem prescrição médica. Como a gente tem um exemplo de alguns medicamentos fitoterapêuticos. Muito importante também, ainda na página 63, efeitos de alimentos sobre absorção de alimentos. Alimentos atrasam o esvaziamento gástrico, reduzem a taxa de absorção de muitos fármacos. Então, para alguns medicamentos, os alimentos, eles são prejudiciais, né, na absorção dos fármacos. No entanto, para alguns deles, é essencial que ele seja tomado, seja ingerido com alguma alimentação, né, para diminuir o efeito irritante no estômago. Então, cada medicação vai ter uma orientação diferente. Incompatibilidade química entre fármacos e fluidos. Então, a gente tem a situação de fluidos intravenosos, as reações físico-químicas que ocorrem quando fármacos são misturados em fluidos intravenosos, causando precipitação, inativação, são denominadas incompatibilidades químicas, né? Então, a gente tem algumas informações, logo abaixo a gente tem o seguinte trecho que diz assim: como precaução geral, os medicamentos não devem ser adicionados a sangue, soluções de aminoácidos ou emulsões lípticas. Certos fármacos, quando adicionados a fluidos intravenosos, podem ser inativados por alteração do próprio pH. Por precipitação ou por reação química, a benzpenicilina e a ampicilina perdem potência de 6 a 8 horas após serem adicionadas a soluções de glicoses devido à acidez. Então, aqui a gente tem algumas informações do resultado da mistura de fármacos e fluidos intravenosos, ou seja, misturados ao sangue. Na página 64 ainda, nós iremos adentrar dentro do contexto de imunização. Imunização também é uma medicação, é um medicamento muito presente em nossas vidas, onde a gente recebe os mesmos, né, as vacinas desde os primeiros dias de vida e por toda a vida com a função de prevenir doenças, né? Então, o contexto base da imunização, como diz ainda lá na página 64, a imunização é definida como a aquisição de proteção imunológica contra uma doença infecciosa, prática que tem como objetivo aumentar a resistência de um indivíduo contra infecções. Ela é administrada por meio de vacina imunoglobina ou por soro de anticorpos, né? Então, imunoglobina é quando é um produto, um reativo do próprio organismo, do ser humano, e soro quando se trata de animais. As vacinas são usadas para induzir a imunidade ativa. Sua administração resulta numa resposta biológica do nosso próprio organismo e, com isso, na produção de alguns anticorpos específicos para atuarem no combate daquela respectiva doença. Então, a gente tem a imunidade ativa, é uma vacina que vai durar mais tempo em nosso organismo, e a passiva, que é induzida pela administração de anticorpos já produzidos, que vão atuar momentaneamente, né, durante algumas semanas, meses, contra uma infecção particularmente. Nós iremos adentrar um pouco mais nesse assunto. Lá na página 65, nós temos um comparativo entre a imunização ativa e a imunização passiva. Como diz no primeiro parágrafo, a imunização ativa ocorre quando o próprio sistema imune do indivíduo, ao entrar em contato com uma substância estranha ao nosso organismo, responde produzindo anticorpos e células imunes, chamadas linfócitos. Esse tipo de imunidade geralmente dura por vários anos, às vezes por toda uma vida. Os dois meios de se adquirir imunidade ativa são contraindo uma doença infecciosa ou a vacinação. Aqui a gente tem um exemplo da catapora, né? A gente sabe que uma vez a pessoa pegando a catapora, ela está imune dessa mesma enfermidade. Por quê? Porque ela já contraiu aquele vírus e o seu organismo já fez essa autodefesa. E assim acontece com várias outras doenças também. A imunização passiva já é obtida pela transferência ao indivíduo de anticorpos produzido por um animal ou até mesmo por outro ser humano. Esse tipo de imunidade produz uma rápida e eficiente proteção, que contudo é temporária, dura em média poucas semanas ou meses. Então, essa diferença entre imunização ativa, né, a imunização ativa é propriamente a instalação da própria doença no organismo, fazendo com que o organismo produza anticorpos, e a imunização passiva é a instalação dos anticorpos já produzidos em nosso organismo. No entanto, ela tem um período de eficácia menor que a imunização ativa. Nós temos logo abaixo também a imunização passiva natural. O que é imunização passiva natural? É o tipo de imunização que é transferida de um ser humano para outro, no caso específico, da mãe para o filho, né? Então, nos últimos meses, nos últimos dois meses da gestação, é feita essa transferência de anticorpos da mãe para o filho e, posteriormente, né, através das campanhas de vacinação, são complementados esses anticorpos no organismo da criança. Na página 65 ainda, a gente tem a classificação dessas vacinas. As vacinas vivas atenuadas e as vacinas inativadas. Então, começando pelas vacinas vivas atenuadas, são compostas de micro-organismos vivos atenuados em laboratório que devem ser capazes de multiplicar-se em nosso próprio organismo para que possa ocorrer uma estimulação de uma resposta imune. Então, que essa resposta imune será a criação de anticorpos. Alguns exemplos dessa vacina: sarampo, cachumba, rubéola, pólio, febre amarela e varicela. Também a vacina da BCG. E vacinas inativadas, compostas de micro-organismos já inativados, né? Ou seja, que não estão mais vivos, logo incapazes de se multiplicar em nosso organismo. A resposta imune à vacina inativada é principalmente humoral, ou seja, através de proteínas plasmáticas sintetizadas por linfócitos, diferenciando em plasmócitos, com pouca ou nenhuma imunidade celular. Alguns exemplos dessa vacina: a hepatite A, B, raiva, pólio, pneumococo, influenza, febre, cólera, entre outros. Então, essa é a classificação entre esses tipos de vacinas. Número de doses de uma vacina, lá na página 66. As vacinas vivas atenuadas realmente produzem imunidade prolongada com uma única dose, ou seja, a pessoa vai tomar uma única dose e ela durará por toda a vida, porque o organismo produz aquele anticorpo de forma natural. As vacinas inativadas requerem múltiplas doses para produzir imunidade e eventualmente necessitam de uma dose de reforço para manutenção da imunidade. Então a gente tem algum exemplo, vacina da hepatite, por exemplo, é necessário que seja refeito em um certo período para que seja adicionado essa prevenção em nosso organismo. Intervalo de doses de uma para outra, apesar de cada vacina possuir o seu próprio tempo, intervalo recomendável entre as doses. Então, cada vacina vai ter um prazo específico para o reforço. Logicamente, em caso das vacinas inativas, né? As vacinas ativadas, como a gente viu, não necessitam o reforço. Aplicação simultânea e não simultânea de diferentes vacinas. Então, aquilo como a gente viu nas interações medicamentosas, algumas situações ela pode ser prejudicial quando ministrada simultaneamente dois tipos de vacina. A gente tem um exemplo só da administração da vacina da febre amarela e da cólera, que não podem ser ministradas juntos, né? Tem um intervalo de 3 semanas de uma para a outra. Interferência da presença de anticorpos na resposta à vacinação. Então, aquilo que a gente viu anteriormente, da imunização ativa e da passiva, a passiva já é a instalação de anticorpos já pronto em nosso organismo, então ali ele faz uma referência de que quando não pode ser utilizado os anticorpos junto com a vacina, ou seja, a vacina passiva e a ativa. Se sua vacina for administrada antes, né, antes da adição dos anticorpos, esperar 3 semanas antes de administrar o anticorpo, ou seja, a vacina passiva. Se o anticorpo for administrado antes, esperar 3 meses antes de administrar a vacina, né, a vacina ativa. Observação: a vacina oral da poliomielite não é afetada por anticorpos, possivelmente porque o vírus pólio multiplica-se no trato. Reações adversas às vacinas. Então, reações locais são as mais comuns, né? Inclui aquela dor, a edemia, né? Roxidão no local da aplicação. Essas reações geralmente são leves, né? E duram apenas alguns dias. Tem também as reações sistêmicas, né? Que vão incluir já uma febre, um mal-estar, cefaleias, anorexias, né? Esses sintomas usualmente ocorrem no máximo de 1 ou 2 semanas após a administração da vacina. E é provocado pelo próprio mecanismo de defesa, que produz uma espécie de mini doença dentro do nosso organismo, e com isso criando os anticorpos necessários para o combate à mesma. Na página 67, nós temos contraindicações à vacinação. Contraindicações gerais à vacinação: alergia grave a uma dose prévia da vacina. Então, no caso, por exemplo, de vacinas que são feitas em etapas, exemplo, a da hepatite, ficar já a primeira dose já constatado um caso de alergia, obviamente não vai ser feito as outras etapas. Alergia grave a um dos componentes da vacina. Então, o caso muito comum da vacina da influenza A, da gripe, para alérgicos ao ovo, como ela é feita com base em um dos componentes, desses componentes do ovo, quem tem alergia ao mesmo não pode estar tomando essa vacina. Alergia Aliás, doença aguda, moderada, grave, né? Também não pode estar adquirindo essa vacina. As vacinas contra influenza, gripe e febre amarela não são recomendadas a indivíduos alérgicos à proteína do ovo da galinha. Então, aquilo que a gente já citou. Contraindicações às vacinas vivas atenuadas, em caso de gravidez, imunossupressão e transfusão recente de produtos sanguíneos, transfusão de sangue. Nós temos abaixo também contraindicações à vacinação da BCG, todas as crianças com peso inferior a 2 kg, contraindicações à vacinação da DPT, devido ao comportamento pertussis em casos de encefalopatia aos 7 dias pós-vacinação, convulsão nas 72 horas pós-vacinação, choro persistente inconsolável com 3 horas ou mais de duração. Abaixo tem algumas falsas, alguns mitos de contraindicações à vacinação, né? Algumas coisas que são até importantes, posteriormente na leitura completa da apostila, que você faça essa análise, muitas coisas talvez você acreditava que seria contraindicações à vacinação, mas que na verdade não passa de mitos. Na página 68, nós temos, iremos adentrar dentro da parte mais burocrática, pode-se dizer assim, da comercialização dos medicamentos, né? Essa parte burocrática, ela é estabelecida através da portaria 344/98 e ela tange a regulamentação de algumas normas na comercialização, na prescrição de medicamentos. Logicamente, a gente vai citar alguns dos pontos mais importantes. Posteriormente, como a gente já disse, na leitura completa da apostila, você vai poder estar compreendendo todos esses assuntos. E a gente já vai direto lá na página 69, no contexto de embalagem. Os medicamentos com faixa preta contêm os seguintes dizeres: venda sob prescrição médica. Atenção, pode causar dependência física ou psíquica. Para os medicamentos sujeito à notificação A, vai constar a frase venda sob prescrição médica e o abuso desse medicamento pode causar dependência. Isso já para medicamentos sujeito à notificação de receita B. Os medicamentos sujeito à receita de controle especial vai conter a faixa vermelha com os seguintes dizeres: venda sob prescrição médica só pode ser vendido com retenção da receita, ou seja, a receita vai ficar na farmácia. Venda sob prescrição médica, atenção, o uso incorreto causa resistência do vírus da AIDS e falha no tratamento. Então, algumas informações presentes em alguns medicamentos. Mas para o final da página 69, a gente tem prescrição. Paciente em 30 dias para adquirir o medicamento constante da notificação de receita a partir da data de emissão. Ou seja, a receita médica tem validade de 30 dias. No outro lado, nós temos também algumas informações importantes. Na página 70, medicamentos ou substâncias designa pelo nome genérico ou comercial. Quantidade e forma farmacêutica, quantidade necessária, constando a dosagem ou concentração por unidade posológica. Tudo isso que são informações que deve ter lá na prescrição médica. Além disso, deve conter a quantidade que o paciente irá utilizar por dia ou hora, identificação da gráfica da receita, né, para que possa ser identificado, em caso de um exemplo, uma investigação, que realmente aquela receita médica, o bloquinho em si da receita médica, foi produzido em uma gráfica e não se trata apenas de uma simples, de um simples documento falso, de uma receita falsa para obtenção de medicamentos controlados. Deve contar também quantidade limite do medicamento permitido para o devido tratamento, né? Então, sempre deve constar a quantidade do medicamento. A notificação da receita A, 5 ampolas, e para as outras formas farmacêuticas, a quantidade corresponde a 30 dias de tratamento. A notificação da receita B, 5 ampolas, ou para as outras formas farmacêuticas, a quantidade já 60 dias de tratamento. Notificação da receita especial, 5 ampolas, ou para as outras formas farmacêuticas, a correspondente a 30 dias de tratamento. Temos também receita de controle especial, ou particularmente falando a receita comum. Uma via fica retida na farmácia e a segunda via é devolvida para o paciente. No verso das mesmas, deve ser carimbado com o carimbo da farmácia, quantidade limite do medicamento para o devido tratamento. A receita poderá possuir até 3 substâncias ou medicamentos, né? Então, algumas características muito importantes nessa regulamentação da venda e na prescrição de medicamentos. Quanto ao registro, isso lá na página 71, é o registro por parte da farmácia, registro da venda, da compra desses medicamentos. Então, registrar em nível específico, autentificado pela autoridade sanitária, compra, saída e perca e estoques da substância dos medicamentos. Manter tudo isso arquivado por 2 anos, esses documentos, além de outros documentos, como livros de registros, documentos de comprovante de movimentação, nota fiscal, relação mensal de vendas, a notificação de receitas, relação mensal de vendas, balanço trimestral e anual. Deve possuir um livro para o registro de substâncias e medicamentos entorpecentes. E por fim, lá na página 72, o item estoque. Então, o estoque das substâncias ou medicamentos não poderá ter quantidade superior ao correspondente a 6 meses de consumo. Com base naquele registro de movimentação de vendas, é feita uma projeção e você não deve conter no teu estoque quantidade de medicamentos superior a 6 meses, né, de comercialização, ou seja, essa medicação ela deve ser consumida em no máximo 6 meses. Não adianta você estocar um medicamento em larga escala, larga quantidade, porque o prazo é de apenas 6 meses. Conclusão. Caro aluno, então, através dessa rádio web, a gente conseguiu passar várias explicações sobre alguns temas muito importantes nessa apostila, presente na apostila módulo 1 desse curso de atendente de farmácia. E agora, com essas explicações, você vai conseguir fazer a sua leitura muito mais compreensiva e conseguir obter mais resultados da mesma, né? Então, dessa forma, a gente insera essa rádio web, já indicando a próxima etapa que você deverá fazer, que é a leitura completa dessa apostila novamente. Como você pode ter visto, a gente apenas fez uma explicação sobre os tópicos, né? Para que você consiga, talvez esses assuntos ainda eram estranhos, não eram do seu cotidiano, através dessa rádio web a gente conseguiu deixar eles mais claros, né? E com a leitura você vai conseguir aprofundar ainda mais nesses contextos. Terminando a leitura desta apostila, você irá assistir às aulas relacionadas a essa apostila. Se você está assistindo às aulas através da área virtual, são as aulas presentes no módulo 1, as 10 primeiras teleaulas. Concluindo a leitura da apostila, assistindo às teleaulas, você fará as atividades relacionadas a essa apostila. Você estará preparado para fazer as atividades relacionadas à apostila módulo 1. E concluindo, obviamente, a apostila módulo 1, as atividades da apostila módulo 1, você iniciará a rádio web número 2 da apostila módulo 2, ainda do curso atendente de farmácia. Dessa forma, nós encerramos a rádio web número 1 e nos encontramos na rádio web número 2. Até lá!